YJ452, Rádio Copacabana, 680 AM, Família, Força e Fé. Universal, liga a hora certa. 14 horas. Fique agora com uma canção bonita. Avisa que eu estou de pé. Estamos consagrando uma água, e amanhã nós vamos fazer chegá-la até você. Será o dia da força, a água da força. Bispo Luiz André junto conosco, nós fomos lá no monte, ali na cidade dos meninos, e consagramos essa água. Ela está sendo ungida. Onde ele está indo e está consagrando essa água? Eu tenho certeza, absoluta certeza, que quando essa água chegar até você, minha amiga, meu amigo, se você estava fraco, você vai ficar forte. Se você estava doente, você vai ser curado. Eu tenho certeza que ela vai fazer diferença na sua vida. Eu queria entrar em testemunhos daqui a pouco, mas antes, deixa eu falar aqui o número do WhatsApp da Nação. É o 9... Anota aí, vai mandar o seu nome e vai mandar do lugar que você está nos ouvindo agora. O lugar que você está nos ouvindo agora é o 980...